para concentração, para tudo. É uma longa em duas rapidinho. Passou a permissão, tava bom demais, tava bom demais. Vamos continuar. 1, 2, 3, 4.